Estando Zulu, no solo as 4-4, confirma o pátio, 5. 7, livrando à direita, estação na frequência livre, boa noite. Final, 7, trevagem travado, Ramalho. O Gol 940 está autorizado o táxi a Aston 1, táxi Índia. No ponto de espera 10, chame torre 118.95. O ajuste de altímetro 10, 2, bom voo. Afirmativo, o Gol 940 no ponto de espera, camarada. Salvador, boa tarde, China 6201, você passa 1.800 metros aqui no Daeo Leda. Contato Radar, China 6201, suba para o nível 360, autorizado Leda. Apresente 2 Leda, nível 360, China 6201. Autorizado pouso, pista 107, o vento é 120 graus, com 10 nós. Ele pousa na 7, nada bem. Golf Charlie Romeo, completa a final do procedimento, chame a torre Salvador, frequência 118.95, tem o meu pouso. 1895, boa noite, Golf Charlie Romeo. Golf Charlie Romeo, está autorizado pro da rotatória. Demo, pro da rotatória, Bravo Luiz. 19 Mira Alfa está autorizada pro da rotatória, ainda 9 Mira Alfa. Pro da rotatória, não. Oxanei 6259. Chame agora Recife, frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, uma boa noite, obrigado. Boa noite. Tem condição de olhar e decolar de imediato, pistão 10? Afirmativo, nós obrigado, Leandro, decolar, pistão 10, vento no 30 graus com 7 nós, gol 940. Tá lindo, decola, 940. Pelo Romeu Lima no solo aos 47, confirma o pátio, 5. 7, livrando à direita, estação à frequência livre, boa noite. Ah, o meu Golf Charlie Romeu na escuta da torre. Arruma, tá sabendo da BLF, Golf Charlie Romeu. 7, Golf Charlie Romeu, continua a aproximação, informa o Boeing da Gol ali no cabeceiro 10 para decolagem. O ajuste no 0 no 2, continua a aproximação, guarda no pista livre, Golf Charlie Romeu. 0 no 2, aguarda no pista livre, Golf Charlie Romeu. Na saída da arma, após direto conquista. Controle a pele 119, décima 8, e o transponder 5452. Trepe 5219, autorizado conquista no nível 200, decola da 10, curva direita após o perfil da árvore, após direto, vitória da conquista, controle de saída 119.80 e o transponder 5452. O trepe 5219, protegimento está correto, pronto, pushback, acionamento. Trabalhamos, Papai Romeo Golf Charlie Romeo, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, com 8 nós. Vento livre pouso, pista 10, Golf Charlie Romeo. Gol 1940, decolar 249, controle agora 119, decimal 8, boa viagem. 198, boa. Controle, 1940 decolado. 360, contato radar, subiu para o nível 360, está autorizado o LIDA. 360, autorizado LIDA, com 940. Chame Torre Salvador, frequência 11895, tamo pouso, Bravo Kilo Whisky. Salvador, boa noite, bolo 776 com a Tango, passa 2, 1 para 1.0. Boa, gol no 776, identifique, vou na Pro de Duna, descida para 2000, o ajuste é no 012, informe e estabilizar na final do procedimento. É que tá presente Boa Duna, é pode estar avisado no, pro X-Ray, gol no 776. Luiz, que... Afirmo, gol no 776, sem restrições para 2.000 pés. Ajuste 10012. 012, tem restrições 2.000, gol no 772. Oxané 6201, chame agora Recife, 1251, alterna 13325. 13125, décima 1, alterna 13325, Oxané 6201. Golf Charlie Romeo, muito boa tarde. Autorizado táxi via Alfa Juliette, irá contornar o Pátio Uno. Após prosseguirá via Tafei Lima, Mike. Me chamará da Novembro para cruzamento da 1735. Apenas confirmando, tem ciência do, da carta do aeródromo? Oi, Salvador. Muito boa noite, o Cabo Romeu Engenho Novembro Alfa, pronto, rotador, visão confirmada. Gente, Engenho Novembro Alfa, vai ser a chave com o número 2, o ajuste 1012, tráfico precede ao Bravo Kilo Whisky, o Charlie 150, está aproximadamente 3 milhas da cabeceira 197, vai se caixar com o número 2 e reportar na curta final, Engenho Novembro Alfa. Na frente, o tráfico reporta na curta final, o Cabo Romeu Engenho Novembro Alfa. Após a primeira direita, na testa em Mike, me chamará no Novembro para cruzamento da 1735. O Bravo Kilo Whisky continua em aproximação, tráfego ainda não avistado. Aguardando liberação da pista aqui. Bravo que o lixo agora aqui, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 197, vento 130 graus com 10 nós. Papa, Gol 1884, identifique, voe direto Duna, descida para 2000, ajuste 1012, informe e estabilizar na final do procedimento, número 2. Bravo Kilo Whisky no solo 56, backtrack, pátio 4, aposta levando a pista, Bravo Kilo Whisky. Puxa agilizando a medida possível, que eu tenho um dia no vibrato já na aproximação. Autorizado cruzamento, agilizando, está autorizado cruzamento, dono 735, a estacionar frequência livre. Ativa Bravo Kilo Whisky, boa noite. Oi Salvador, Papa Romeo Índia 90 Alfa, curta final, pista 1 no 7. Papa Romeo Índia 90 Alfa, autorizado pouso, pista 1 no 7, vento 1020 graus com 8 nós, ajuste 1012. Livre pouso, pista 1 no 7, o Papa Romeo Índia 90 Alfa. Duna 776 autorizado, sinal ILSQ, ajuste permanece no 012, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, X-Ray, Duna 776. Controle, Duna 770. Duna 740, chame Recife, 125, 1, 3, 2, 5. Confirma, é 1-3-3-2-5, isso? Afirmativo, 133 decimal 25, alternando. Não, a primária é 125-1. Alternado no 3325. 251 3325. Sauda aos 2100, backtrack, parte 4, reporte levando a pista de November Alpha. Backtrack, repassará. Salvador, o trip 5219 no parte 3 para o pushback e acionamento. 5219, está autorizado o pushback e acionamento, chama em pronto táxi. Autorizado o push, amanhã para o tanque do 5219 da trip. Ativo, um dia November Alpha, frequência livre, boa tarde, boa noite. Salvador, o trip 5219 está com 4-4 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. O trip 5219 está autorizado táxi via Pátio 1, Tatuí Inga. Ponto esperado 10, chame torre 118.95, ajuste altímetro 012. Autorizado o táxi para o trip 5219 via Pátio Inga, torre 118.95 no ponto de espera da 1 a 0. 118.95, 176. Sou em Salvador, boa noite, voo no 776, estabilizado X-Ray. Voo 776, continua a aproximação, ajuste no 0 no 2, reporte quando baixo travado. 1012, reporte baixo travado, voo 776. Salvador 2731 no pushback acionamento. Poderia confirmar, o aeronave solicitou pushback acionamento? Confirmo 2731. 1273, ficar atento ao TR da Trixie passando a retaguarda, pode estar autorizado ou pushback acionamento, sendo pronto, táxi. Ok, ciente, atento ao ATR da TRIP, quando, após a passagem do ATR, estamos autorizados, chama táxi 1273. Salvador, boa noite, o TRIP 5219, próximo ao ponto zero da 10, tá pronto. TRIP 5219, boa noite, visual com Boeing da Gol na curta final. Visual com aeronave. Estimativa, após o pouso do tráfego ali, mantém cabeceira 1-0, TRIP 5219. TRIP 5219, após o pouso da aeronave da Gol na final, a linha e mantém na 1-0. Salvador, boa noite, o TAN 3137, na informação TAN, autorização Galeão, nível 340. O TAN 3137, a informação é com o Tango, por gentileza, aguarde cópia. Aguardando 3137. Solo 776 no solo 08, direita, solo 121 no decimal 9. 219 ao livrar o gol no 776. Completa sinal, Torrio 98, decimal 95. 895, obrigado, boa noite. Boa. Trip 5219, autorizado decolagem pistão 10. Vento 1-0-0 graus com 9 nós. Trip 5219, autorizado decolagem na 1-0. Olá, Salvador, vamos no 776, boa tarde. O voo no 777, está autorizado o táxi Alfa, reportando 11 da Juliette. Alfa, antes da Juliette, o voo 776. Solo Salvador, voo no 567, solicito pushback acionamento, portão 06. O voo no 567, está autorizado pushback acionamento, chame para outro táxi. Autorizado, reportaremos para o táxi voo no 567. Oi, Salvador, uma boa noite, gol 1884, Índia Serra, tá baixado e checado. Gol 1884, boa noite, ajuste 1-0-1-2, está autorizado o pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus com 9 nós, ajuste 1-12. 1-12 tá livre o pouso, não 1-0, gol 1884. Trip 5219, decolado aos 1-0, controle agora 1-1-9, decima 8, boa viagem. 5219 da Trip, controle 198, grato. 184 a bordo. Gente, grata, bom voo, voo 1273. Obrigado, boa noite. No ponto de espera vai tomar voo no 273. Escutando 3137, o tempo é autorizado 360, copia? Copia. Está autorizado o Galeão, nível de voo 360, vai decolar down no zero com a curva direita na saída da El Lita Bridge. Após o piso 1 no zero, após o SMAP, após conforme rota, controle, opere 119.8 e o transponder 5531. Está autorizado Galeão no nível 360, vai decolar down no zero, primeira curva direita, saída da El Lita Bridge. Depois Upper Zulu 10, SMAP e rota. 109.8 o controle de saída e 5531 no transponder, o TAN 3137. O TAN 3137, o cruzamento está correto, estamos prontos para o pushback acionamento. Ok, chamará pronto para o pushback acionamento, TAN 3137. Gol 1976, está autorizado a ingressar na Juliet para a posição 04 do Pátio 1. Juliet, posição 04776 também. Salvador, uma boa noite, 1273, ponto espera da 10, pronto. Bom, 1273, ali, hein, mantém, cabeceiro 10. Ali, mantém, 10, 1273. No 884, no solo 12, direita, solo 12, 1, decimal 9. A direita, 218, muito obrigado, 884. Apenas corrigindo 1219, ok? 219. Afirmativo, 219, obrigado. Muito boa noite, eu vou 1884. Vou 1884, muito boa tarde, autorizado para seguir o táxi via Alfa, reportando 11 da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, reporto 567, solicito táxi POB 151 em 3 horas e 55 de autonomia, em alternada em Campinas. Bom, 567, está autorizado prosseguir o táxi via Pátio 1, Taxi Índia. Ponto espera do 10, chame torre 118.95. O ajuste de altímetro no 0, no 2. Autorizado táxi via Pátio 1, Índia. Ponto espera, chame a torre 118.95, ajustado 10, no 2. Bom, 567. Linha. Oi. Bono 273, decolado 214. Com controle agora em 119, décima 8, boa viagem. 198, muito obrigado, boa noite. Boa noite. 273, Gol, boa noite. Contato com a dona decolagem Gol 360. Presente, direto Leda. Direto Leda, vou subindo ao 360, gol 1273. 173 confirma transporte ao avanço Itaí? Confirmo. Ok. Salvador, gol no 567, está próximo ao ponto espera da 10, pronto. Gol no 567, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus com 8 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, gol no 567. 219, controle. Ação escuta. Autorizado direto com pista da presente. 5219 da presente, autorizado direto conquista, grato. Bono 273. Prossiga pro Bono 273. Autorizado direto bridge. Direto bridge, muito obrigado. 08 do Pátio 1. Via Juliette para 08, 884, obrigado. Bono 567, decola 219, controle 119.8, boa viagem. 198, boa noite, Bono 567, bom trabalho. Salvador, boa noite, é o nosso 567. Sou 567, contato Sabana do Colégio Estudal 360, faz 2.000 pés direto Alefa. Faz 2.000 direto Alefa, atenção 360, o nosso 567. Salvador, o 3137 na posição 3 para o pushback acionamento. Sotão 3137, está autorizado o pushback acionamento, chame pronto táxi. Autorizado, chamada pronto 3137. Chame Recife, era 251, alterno 3325. 251, 1338, muito obrigado, boa noite. 3325, 25. Então, 251, 1338, é isso? 3325, 25. Ah, 1335, obrigado. Trip 5219. Você escuta? Ah, escuta. Chame Recife, 1288, alternando 1260. Chama Recife 1288 e alternado com 260. Obrigado, outro cadastro. Mais tarde. Tá. Pé. Uno 567, chame Recife, 1288, alternando 126.0. 288.260, boa noite, Uno 567. Boa. Táxi 3137 com 172 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, Campinas de Alternativa. São 3137, está autorizado o táxi via Pátio status é Índia. Quando estiver no 0, chamará a torre 118.95. O ajuste de altímetro no 0, no 3, bom voo. Taxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 1-0, chama a torre 118.95, da 3-1-3-7. Muito obrigado, senhorita. Tenha um bom trabalho e uma boa noite. Salvador, boa noite, é o TAN 3137, ponto de espera da 10, pronto. TAN 3137, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus com 8 nós. Autorizado a alinhar e decolar 10, 3137. Alfa Salvador, gol 16-13, informação Tango. Gol 16-13, Brasília, pronto, cópia. Pronto, Bruno 3. Autorizado Brasília, nível de voo 360, decola no zero com a curva à direita, na saída Arbor, eleva via Upper Zulu 17. Controle a pera em 119.8 e o transponder 5544. Gol no 613, autorizado Brasília, 360. Decola no zero, curva à direita, saída Arbor Elefa, Upper Zulu 17. Controle 198 e transponder 5544. O voo no 613, o cotejamento está correto, também pronto para o Tibete, acionamento. Chamarei, obrigado. 5531, e chame o controle, 119.8, boa viagem. 5531, chama a torre, o controle 119.8, 313, tudo obrigado, tenha um bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, 3137 da terra. 3137, contato radar na decolagem Subol 360, após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda Bridge. Ok, voa direto Leda, após Leda Bridge, 3137. TAM 3137 vai fazer um desvio à direita pro A 225, aproximadamente 15, 20 milhas. Desvio, TAM 3137. Salvador, TAM 3858, transfere informação Tango. 3858 para TAM, boa noite, oceano identificação. Esse é para 3.000 pés pro Adduna, ajustado 1013. 3.000 pés na pro Adduna, 1013 no ajuste, o TAM 3858. 3137 após desvios, voo e bridge. Ok, voo bridge, 3137. Tan 3258, efetuando um pequeno desvio pela esquerda aqui, só 5 milhas aí retorna a procedura. Livre, 3258. 3258. Roma 885, está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar 1-0 com a curva à direita na saída da El Leda Bridge, via El Pesulu 16, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. O controle Salvador opera em 119.8 e o transponder 5552. Estamos autorizados em Guarulhos, na 360, via rota do plano. Vamos decolar 1-0, curva direita da El, Leda, Bridge, Upper Zulu, 1-6, Belo Horizonte, Trive, Posse. Controle 19-8, transponder 5-5-2, 8-8-5. O gol 9-5, o planejamento está correto, estamos prontos para o feedback e acionamento. Chamaremos 8-8-5. Zona 37, chame Recife, zona 251, alternando na 33, decimal 25. Chama Recife agora, 3137, obrigado, então bom trabalho. Salvador, Oceaner 6310, boa noite. Oceaner 6310, o sinal de identificação desceu 50 para o Edduna. 0-0 para o Edduna, o 6310. controle, o TAM 3858, mais um pequeno desvio pela esquerda aqui, 2 milhas e já volta para a duna. Após desvios 2013, autorizado a final ILSXR, reporte estabilizado. Ok, 2013, reportaremos estabilizado ILSXR da pista 10, TAM 3858.